Runway 10, clear land to an edge 1010, runway 076. Já passando, já visual com o campo, a Boeing no final do ILS já na RMA, tá ali afastando. A gente mantém o setor, aguarde para seguir para o nosso set, ali afastando. Mantendo o setor, já ali afastando. Segue na final da 1-7, aguardando autorização para pouso. A final da 1-7, aguardando autorização, já facando. Estabilizado LS no largo 1966. 1966, VVLS, chama torre 1895. 1895. Pouso autorizado, pistão no 7, vento 180 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 0. Água. Oi, Salvador, voo 1966, estabilizado LS no 0. Boa tarde, voo 1966, reporte externo. Roger, 076, on the ground at 19, or vacate to the right, call ground 121, decimal 1. To the right, 1211, control 076. Number on ground today, control 076, number 10 vacated. Condor 076, clear to taxi via Alpha Juliet, gate 11. Condor 076, Alpha Juliet, gate 11, please confirm. Confirm, sir, gate 11. Gate 11, no Pinado, Condor 076. Alla. Meia-meia, aguarda autorização para pouso. Aguardando, com o nome meia-meia. Qual o nível ideal para Brasília? 360. Ok, o 1869 está autorizado. Então, Brasília 360, nível via Santos Luno 7. A decolagem é da 1-0. Saída Argo após Elefa. Controle 1-9 decimal 35. E o transponder 5-1-5-0. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 210 graus com 3 nós, altímetro no zero, no zero. Livre pouso, com 1166. 1119-35 e acena 5150, gol 1869. É correto, gol 1869, chame e pushback acionamento. Certo. 123, livre à direita, chame sinal 121 decimal 1. Direita 211, boa. Alô, gol 869, puxa o funcionamento 962. Ficou no 869, aguarde apenas a passagem do 767 da Condor. E após o mesmo, está autorizado no 62 e chamando o táxi posteriormente. E após o Condor? Puxa, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, Alfa 210, com 1166. Vai atingir 5000, visual, TAM 3894, prosseguir para 2. 3894, esse é para 2000 pés, ajustado 1010100, nível LF, reporte localizador. 2000 pés, 1010, remontada no lucro 03894. Deixar livre a posição 62, né? 1166, o solo não tem visualização aí dessa posição. Eu creio que a aeronave da companhia já deve ter terminado o pushback. Mantenha a posição antes da Juliette. Eu mantenho essa Juliette, bom com 1166. É o tráfego da companhia 612. Se eu tiver condições de evacuar a aeronave para o mesmo parquear, já estamos fazendo, né? Então, gol 1166, ingresso no pátio pela Juliette, portão 612. Ingresso pela Juliette pro 612, é o 1166. Salve, Salvador, poderia confirmar a saída para Recife, para Azul 4206? É, Tuca Caju, a saída. Gente, Tuca Caju, obrigado. Direita, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Só Alaskan 3894, pouso autorizado, pista no zero, vento 230 graus com 4 nós, altímetro no zero, no uno. Uno zero, no uno, apresento pouso, pista 10, tan 3294. Visual com o TAN na curva final? Afirmo. Pois o TAN na curva final ali mantém no zero. Após a aeronave na curva, o TAN ali mantém no zero, na 99. Autorizado Shantak, azul 4118. Autorizado Shantak, 4118. 164. Nós falamos 3-0, livre à direita, chame só 1-2, um decimal 1. Direita 2-1-1, tá, 3-0-4. E ao 4206, confirma que tem nossa autorização para Recife. Chimo, azul 4206, tá pronto a cópia. Afirmo. Autorizado então Recife, nível 350, via Epezulu 17. A decolagem da 10, saída Puca, transição Caju. Controle 119 decimal 35 e o transponder 5156. CPZU 4206 autorizado, Recife 350, conforme o plano, Apezulu 17. Saída Fuca, transição Caju, controle 119.35, transponder 5156. Tá correto, Azul 4206, chame pushback acionamento. CPZU 4206. Paulo, boa tarde, tá 394 de novo. Boa tarde, TAN 3894, livre táxi em frente e mantenha a posição antes da Juliette. Gente, mantenha a posição da Juliette, 3894. TAN Romeo, Delta Índia Bravo, ciente, está autorizado Congonhas, nível 430. Via Epezulu 10 até Tubave, após Epezulu 16 até Posmo, segue conforme o plano apresentado, pois a decolagem é da 17, saída da El, transição Motiva, o controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 95 e o transponder 5152. Meu Delta Indio Bravo está correto o cotejamento. Você está no pátio da Aerostar? Dia 935, muito obrigado, uma boa semana. Esse táxi. Para o táxi com 118, 3 horas e 20, fazendo o galão. Show azul 418, copiado os dados. Aguarde só um instante para iniciar a decolagem. Tivemos uma mudança aqui no vento para 270 graus com 07 nós. É, o vento no momento 250 graus, 07 nós. Tem condições de decolar da 1-0 ou aguarda a mudança de pista? Tem condições da 1-0. Então, livre táxi, inicialmente até através do meia dúzia, o azul 418. Livre táxi até o meia dúzia, 418. O azul 418, devido ao tráfego na terminal, a pista em uso agora é a 28. Essa aeronave que está decolando agora, a última a decolar, da 10. O seu táxi será pelo pátio 3, da livre táxi via pátio 3. Pista em uso 28. E a saída é Elefa. Elefa e após Tozop. Azul 418. Corrigindo Elefa 1 e após Elefa Tozop. Ok, vai via pátio 3. 2-2, Telefa 1, Tosop, eu vou fazer uma noite. Informativo, eu prossigo via pátio 3, Kilo e Alfa. No ponto de espera da 2-8, chame a torre em 1895. Patrão 118, estamos voltando. Gente, apenas para informar para a decolagem, manter por outra 2500 pés. 1500. Decola, mantém a prova 2500, tá? 5, 4, 1, 2. Direto, Alessa, presente. Alessa, presente, 869. Dois zero um, não posso copiar. Galeão, nível 360, decola pista 28, curva esquerda, saída da El, Leda e Rumi. Apenas número 857, bolso. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, aciona 5146 no transponder. Zero um, contagiamento da torre, são prontos de versionamento. Zero Azul 6919, China agora centro Recife na frequência 1251, alterna 128, decimal 30. 2110, 2830, 6919. A primária é 1251. 251-2830, obrigado, bom dia. 150, Aracaju. No 2, eu tenho um pré-coordenador 170. Copio para seguir 150. Copio 170. Utilizado Aracaju, nível 170, decola pista 28, curva direita na saída Conde via Golf 677. Controle Salvador opera 119, decimal 35, aciona 0271 no transponder. Utilizado 170 para Aracaju, pista 28, curva direita posse, Conde Golf 677-1935-0271, azul 2712. 2712, contingente da Paiete, um pronto, se tiver que também. Chama. 2712. Guarda em MT, captura 2412. Salvo, voltando. É o azul 4206, prossiga. Transfere a informação em pistão 028, saída. Notifica para Arão Aru com curva direita após a decolagem. Sete saída Arão Aru com curva direita após a decolagem, azul 4206. Azul 418, autorizado alinhar e decolar, pista 28, vento 240 graus, 059. Sim, decolar pista 28, azul 419. Deixa o localizador já receber a manutenção. Porque é uma chance. Foi até agora de última pergunta. Para o localizador, cruze à direita na rua 250, reposta estabilizada, livre, ele é pista 28.

0039. Calibre pouso, gol 1645. 105, com a cauda voltada para o parte 3. Afirmo. Azul 4206 para puxar estacionamento, posição 8. 06 autorizado, sem contato. Autorizado puxar estacionamento, azul 4208. Informando, oh, atende a Brava, funcionamento apertado, chama para o pátio. Azul 4118, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 2545. 2685, 2545, 418. Alô, 145, prossegui Alfa Repórter, Antônio Juliette. Alfa Repórter, Antônio Juliette, qual o nome é Batista? Juliette, o nome é 645, observa o pushback 22 já venta com cautela. Ingresso Juliette, posto 02. Fazer visual, ingresso Juliette, 02, o nome é 45. Azul 406 para o táxi com 122 a bordo, 3 horas, alterna Maceió. Azul 06, autorizado o táxi até através da posição 06. Informo que irá seguir o Airbus da Avianca. Via Juliette, táxi Alfa. Ponto Pedra 28, chama a torre 11895, ajuste altímetro no 011. Informo que após a decolagem irá manter por até 2500 pés. Tarqueto Azul 4206, segue o Oxamé, a Juliette Alfa, ponto Pedra 28, 11995, ajuste 01 e mantém a torre até 2500 pés, Azul 4206. Poderia confirmar a alternativa? Barulho? Autorizado o táxi, via táxi Juliette Alfa. Quando espera para o piso 28, chame em Torre Salvador 11895, ajuste no 011. Como que irá manter por até 2500 pés após decolagem? Prova até 2500. Salvador 27, 12 da Azul, passo 3, puxa acionamento. 712, estou autorizado se tiver acionamento, para um táxi. 7, chamará para o táxi para confirmar na pista ainda 28. Afirmo. Ciência. Chalema 201, autorizado a alinhar de colapso 28, vento 210 graus 049. Autorizado a alinhar de colapso 28, 201. Salvador, boa tarde, Azul com a 206, próximo ponto espera da 22. Chalema 201, decolar 256, mantém pro até 2500, chama controle 1935, bom voo. Chalema 256201, mantendo pro até 2500, obrigado. Azul 4206, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Ali mantendo a 28, 4206. Chalema 201, transfere no perfil da E1. Chalema 201, boa tarde, contato radar, era da EL. Tuba, tem restrições para o 360. Tem restrições 360, está mantendo a proa até 2500, pode valer, está direto? E a da EL? Da EL 6201. Decolagem autorizada, pista 28, vento 200 graus 049. Gente, decolagem autorizada na 28, azul 4206. Azul 4206, decolar 259, controle Cedadão 1935, mantenha a proa até 2500, bom voo. 7935, mantenha a proa 2500, até logo. Recife para o táxi. Recife 712, autorizado táxi Aquilo, Alfa. Ponto 028, chame Toy 11895, hoje centímetro 011, informo que irá manter piloto 2500 pés após a decolagem. 7, Kilo Alfa, na Golf, Torre 18, 95, após a decolagem, mantém a proa até 2500 pés, 2712. Autorizado, tiver somente amplantado. Boa. 4206, pode voar direto para Aracaju. Aguarde, uma tenda acelerão. Azul 4206, devido ao tráfego na área do centro, negativo direto da Caju, mantém a saída. Ciente, pode só voar direto a Aron aqui, um pouquinho para a esquerda da saída. Aron, está livre. É. Direto Aron, 4206. Direto Aron, breve. O Xené 6201, chama agora o centro Recife na frequência 1251, na alterna 128, decimal 30. 3287. Vou confirmar, a gente vai via Juliette. Afirmo. Papá, Porto, Serra Tchale, Salvador, prossiga. Papapapá, Hotel Sierra Charlie, ingressa pelo corredor, pressão pela linha do litoral, via para o da Barra, o ajuste 1011 até o código 0135. Prossegue táxi Juliette, Alfa 028, chame TOI 1895, com ajuste altímetro na 011, informo que irá manter pelo outro 2500 pés depois da colagem. Voo 1966, boa tarde, chegada CARI, desça para o nível 120. 120, 966. Azul 2712, decolada 06, controle Salvador 1935, mantém por até 2500, bom voo. 1935, mantendo 2500, até 2500, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 2712 da Azul, na sua escuta. Azul 2712, boa tarde, contato radar, Seda Conde, suba para o nível 170, apresente disco por lá direita. Da Conde 7170 da presente à direita para a Conde, da saída Conde 2712. Sim. 712, quando possível, autoriza direto Conde. Passando 1600 agora, direto Conde, o azul 2712. Direto Conde de 2712. Azul 4206, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Gente, chama 2685, 2545. Então 3897, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 210 graus, 159. Corrige, 220 graus, 059. E ali decola na 28, 3897, só confirmando manter a proa até 2500. Ok. confirmo. Bola 645.4. Autorizado Vitória, nível 360, decola pista 28, a curva esquerda após decolagem, saída da EL, Leda, seguro, via UPSU 44. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, adiciona 5176 no transponder. Motivo 360, autorizado, conforme, decola 28, curva esquerda, saída da EL, Leda, seguro, intercepta UPSU 44. 1935 ao controle, aciona 5176, voo 9645. 9645, o treinamento está correto. Chama pronto para o pushback do treinamento. Obrigado. Volta em Gebral, motorizado táxi. Chame no ponto de espera da Oscar. Então 3897, decolado ao 11, controle Salvador 11935, bom voo. 11935, foi agora. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6143, informação alta. Chanel 6143, na Praia de Ato, para chegar em IT, desça para o nível 050. 050, 3 é livre, retorno a critério, na prova de pitch, desce então agora para 3 mil pés, registrado 1011 e prepare o ILS do Luta 28. 1011, é para 3 mil pés, ou é para 3 mil pés. 9h30 na chegada CARI, desça para o nível 050. 050, 9h30. Controle 23897, decolado. 23897, contato radar, saída da EL. Ok, tá mantendo a proa, passou 2500. Lá esquerdo, 3897. Controle Salvador 2, 7 no 2, solicita a comunidade final 150. 150, super manter a azul 2, 7 no 2. 150, 2, 7 no 2. Salvador, papa, papa, hotel, Sierra Charlie. Sierra Hotel Charlie, chama isso em 1895. 1895, grato. Salvador, Papa, Papa, Hotel, Sierra Charlie. Hotel, Sierra Charlie, prosseguiu. Já visual com câncer, está passado 4 milhas. O ingresso seria sentido no 7, 4 e 4. Confirma o tipo do equipamento, Hotel, Sierra Charlie? É um helicóptero, Alfa Sierra, 5-0. Condição de aproximar diretamente para o pátio, estou com linha jet alinhado na cabeceira. Autorizado. Confirme. autorizado então 44 direto, sem interferir na final da 17. Ciência Tessa Charlie, com movimento na área da 1230 grau, 2300 grau, 049. 2304, bravo. Bravo, decolagem autorizada, pista no 7, vento 2,00 graus, 566, desça para 2000 pés, ajustado 10111, número 1 para o pouso, reporte localizador pista 28. 2011, botar o nosso localizador para 1935, bom. 1935, obrigado, uma ótima semana, Delta Índia Bravo. Sabe, Delta Índia Bravo, decolado, cruza 1000 no momento. Delta Índia Bravo, contato radar, saída da El, curva sem restrições para o 430 na Dael. Dael, liga o 430, Delta Índia Bravo. Eu sou o Ricardo, eu sou o Luz Nomeia, livre corte, bom dia.